Hotel, desça para 4.000 pés, QNH 1014. Charlie Hotel, voe direto do Unan. Cliente 05, reporte para o lançamento. Sierra Golf Oscar, confirma intenções. Cliente, apenas para informação, há um tráfego agora sobre a ilha de Veracruz que irá realizar lançamento de paraquedistas daqui a alguns minutos. Cliente 05, desça para a altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés. Estabilizado, 739. 39, confirmado sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. Obrigado, até lá. Torre, bom dia, vou 739. 39, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento 1-3, 0 graus, 089, ajuste altímetro no 0-4, pistão no 0, pouso autorizado. Livre pouso, está no 0-39. Fechou, entra na boa. Fica no 0, torre. Na ponto de espera, pronto, 27 no 0. Mantenha o ponto de espera. Deixa eu zero, mantenha o ponto de espera. Zero, nove, quatro, autoridade, direcionamento, tempo plano para o time. Guardião 05, informo que não há tráfego de um setor conhecido pelo controle a reportar, tem frequência livre para a coordenação. Xangu, Charlie Mike, adicione identificação, chegada bom, se autorizada. Chame quando pronto para descida, altímetro em Salvador na 014. Pista no zero, pelo lado aliás, manter. Para mim, mantém no 0, 11, Whisky Charlie Mike. Uno 739, sala 08, chame solo 21 decimal 9. Salvador, Salvador, nível 095 da cola, pista no 7, direita, corredor Eterno, mantendo a refeição de meu pai sobre o mesmo. Controle Salvador, opera 1218, aciona 0120, transponder. Decimal 8, 27, 10. SGOLF, informo que não há tráfego no setor conhecido pelo controle a reportar. Suba para 3.000 pés, a critério, e reporte para modificação do sobrevoo. 895, 04. A 3.000 pés, a critério. Controle Salvador, o azul 2710, sai da Conde. Azul 2710, contato radar, suba para o nível de voo 170, via saída Conde. 170, via saída Conde, azul 2710. Victor Charlie Hotel, confirme estabilizado. Completa sinal de torre, frequência 98, decimal 95, Victor Charlie Hotel. Alfa, November, Victor Alfa, transição Báltulo, Delta, Oscar, Kilo, Lima, Uniforme. Via UP Zulu 44, apoie seguro, UP November 857, Moço, prossegue direto conforme rota. Controle 1208, aciona 5441, transponder. Autorizado Salvador Galeão, nível 340, decola da 10 com curva direita na Sanvo 1, transição Doppler. UP Zulu 44, seguro, UP November 857, Moço, direto. 1208, controle 5441, transponder 3191, está na posição meia dúzia. 3191, vocês já estão pronto para estiver estacionamento. Claro. Papa Vitor, mantém a presente posição. Passando o Whisky Charlie Mike, desça para o nível de voo 050, QNH 1014. Para final, pista 17 mais travada, Victor Tiana Del. Gente, Papatango Vitor Teletel, tráfego avistado, baixado travado, pista no 7, pouso autorizado, vento 160 graus, 089. Hotel. Hotel, pedido pouso. Uno 094, vento 160 graus, 089, ajuste no 04, decolagem autorizado. Autorizado, decolagem da 10, voo 1094. Papa Vitor. Existe sim a possibilidade. Tráfico da Baité na curta final com pouso. A gente coordena o ingresso e faz as duas corridas. Te informo que há um tráfego Charlie 150 agora prosseguindo para Veracruz, a 1 mil pés, para TGL no, em Veracruz. Está ciente do mesmo? TGL é 8, gol no 094. Pelo Papa Vitor, táxi à esquerda, via pista, pode ligar de pronto. Victor, Tierra Del, nós falamos 15, backtrack após o 310, táxi autorizado até a Baidé. Tente reporte para o lançamento, suba para o nível de voo 070. Ok, então, 35 no 7. Caso queira, pode taxar então via Mike até o ponto da 35 na Lima. Oi, Salvador, bom dia, gol no 094, Momo, passando 3 e 100. 1094, contato radar, fica para o nível de voo 370, da presente voo direto Cogdo. Contato radar, sobe para 370, da presente Cogdo, gol no 094. Mike controle. Whisky Charlie Mike, tem condições de voar direto do UNA e completar, interceptar e completar o sinal do procedimento ILS X-Ray da pista no zero? Gente, dá presente voo do UNA e desce inicialmente até 4 mil pés, altímetro no 0 no 4. para a corrida, autorizado o ingresso, iniciar a corrida, o vento 150 graus no 99. Está 17? Whisky Charlie Mike, ciente. Dá presente voo direto em Salvador. Reporte para modificação das regras. Desça para 3 mil pés. Azul F, autorizado em Marimar, 1500 pés. Decola com prova direto, controle 1208, aciona 0127, transponder. ADQNH 1004. Azul F, estamos para decolar de torre 1895, ajuste na 0-4. Autorizado em máxima de zona, taxa Índia, ponto 0, pistola 0, chame Torre Salvador, 1895, ajuste ao altímetro no 0, 14. No 094, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. Recife 2.85, alterna no 25.45, voo no 094. Gente, autorizada a corrida até a cabeceira no 7, pelo Papaveta. Papavento César no Eco, reporte para a decolagem. Firme ao chute que está mantendo. Apenas para informação, há um tráfego em lançamento de paraquedistas sobre ele de Veracruz. Afirmativo, correção sobre o aeródromo de Veracruz. Catuna 0, vou ir direto ao Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 2710. Kate, aquilo Papavito, então pronto, pista 17, vento 120 graus 089, aguarde, autorizado, pista 17. Mandou o Guardião 05 para lançamento de paraquedismo. Guardião 05 está ciente do tráfego de Serra Gompiósica em TGL sobre o aeródromo de Veracruz? Ciente e condenado. Ciente, reporte para descida. Guardião 05 copiou o controle. Mike, desce para 2 mil pés, reporte para modificação das regras, altímetro no 0,94. Está 0,94, reporte para 2 mil, isso é limite. Guardião 05, copiou o controle. O zero autorizado, alinhar e manter. Alinhar e manter, na 3,90. Papatango, quilo Papavito, decolado aos 2,3, autorizado iniciar curva pela esquerda, ingresso na linha litoral, cruzamento autorizado. Na final da pista 28, aguarde a transferência de comunicações, inicialmente mantenha 1 mil pés. No ajuste de altímetro no 014. Autorizado com a esquerda de cruzar a cabeceira 28, autoriza a atenção para 1.500 pés? Inicialmente 1 mil, aguardando a liberação no 1.500. Gente, inicialmente 1 mil pés, por favor. Quente, desça para altitude de tráfego, reporte passando 3.500 pés, 05. Reporte passando 3.500. Isso ali mais está com a pista vista. Quente, reporte para modificação das regras. Para modificação. Whisky Charlie Mike, regras de voo cancelado hoje no 424, voe para Ceasa, desça para 1.000 pés, Whisky Charlie Mike, reporte visual com campo. Reporte visual com campo, vai voar para Ceasa. Quente, Whisky Charlie Mike, voe para Ceasa, desça para 1.000 pés, altímetro no 0.4, chame a Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Sim, 95, boa tarde. Gol no 162, voe Duna, desce sem restrições para 2.000 pés, altímetro 1.0.4. 2.000, muito bom dia, tá passando o Charlie Mike. Diz que Charlie Mike ainda modula com controle. Salvador, muito bom dia, tá passando o Charlie Mike. Diz que Charlie Mike, bom dia, sete do tráfego, reporte final, pistão 7, baixar travado. Passada, final da 17, baixar travado. Charlie Mike, está girando base já da 17. 6, tráfego avistado, vento 120 graus 089, pista no 7, ponto 2 horas, Charlie Mike. Filipão 17, Whisky Charlie Mike. Autoriza a presente de para o quilo Papavito a 9.500 pés. O quilo Papavito mantém aí a linha litoral, inicialmente 1.000 pés pelo corredor. O controle vai liberar a ascensão até 1.500 pés. Ou até o 95, ok? Sim, manterá 1.000 pés e corredores. Agilize para o cruzamento da final 28 e entra para decolar para o 10, ok? Sim, agilizado. Papatão pelo Papavito, confirme se está acionado normal o transponder 0121. Afirmativo, 0121, transponder. Ciente. Siga Golf Juliette, Golf para o controle. Para 4.000 pés, autorizado Golf Juliette, Golf. Juliette Golf, informa que o tráfego anteriormente informado, o Alfa Sierra 50 em lançamento de paraquedistas, está agora passando 3.000 pés sobre o aeródromo de Veracruz. Vale mais? 120 graus, 089. Graça. 1.000 pés. Quilo Papa Vitor, 1.000 pés, corredor forte, aguarde autorização para ascensão. Gente, aguardando autorização para ascensão, mantendo 1.000 pés. Nossa, ajuste no 04, decolagem autorizada. Decolagem 0 para 3, 1.000 pés. Oscar, 50, realizando CGL sobre o aeródromo de Veracruz. Tudo para a vida, confirma intenções. Confirme até que ponto do litoral irá prosseguir em sobrevoo aqui no Papa Vitor. Gente, mantenha o 1.000 pés, aguarde autorização para ascensão. Chama o solo em 121 decimal 9. Quilo Papa Vitor 7, seu modo Charlie, não recebo mesmo. 608. Todo bom dia, tá 3191, passa 1300. 3191, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída São Bruno. 340, via São Bruno, tá 3191. C200, sua identificação, chegada Bom Médio 1 autorizada, desça para o nível de voo 060, altímetro na 0,4. Mantenha o perfil da chegada, aguarde, 6200. Quilo Papa Vitor, controle. Agora não recebo seu modo alfa. Sete no zero, controle. Está a 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantém o nível de voo na 70, chama o controle Aracaju, frequência na 20, decimal 3. Controle Aracaju, 120, decimal 3, 7 no zero. Quilo Papa Vitor, confirme a altitude que, mantém, que está cruzando, não, informe que não, continuo não recebendo seu modo alto. Gente, cheque seu transponder, acione modo normal após o standby e após a ident. Tango Quilo Papa Vitor, copiou o controle? Ainda negativo. Golfe Kilo, acione identificação, chegada Bonce autorizada, voe para a posição Bonce para interceptar a chegada Bonce, altímetro em Salvador na 0-4, reporte quando pronto para descida. Do 4082, desça via para 2000 pés, QNH 1004. Autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no zero, reporte estabilizado. Para 2014, você vai precisar mais de 1004. Deixa na linha 200, voe e tape. A 2, de controle. Gásulo Eco. O Gásulo Eco está acionado pronto no patamar. Gente, no setor não há tráfego para informar. Temos um 737 da Gol. 6 milhas cabeceira no zero. Reporte fora do solo, aguardando instruções. Papai meu César Lué. Bruno, número 2, estou de controle. Na escuta. Tráfico avistado, cheque de pouso, vento 140 graus, 109. Informa o tráfego, chegou tipo helicóptero decolando lateral esquerda da cabeceira no zero, em torno de 3 milhas afastado ao norte. Manterá aquele setor 500 pés. Vento 140 graus 109, ajuste no 014, pouso autorizado. É, training call, 30 pouso autorizado, pouso 10, feito em tráfego, gol 162. Seu transponder está com problemas. Mesmo com o mecânico a bordo, deve checar o problema do seu transponder. Ainda negativo. Zero, curva direita, saída São João 1, Leda Motiva. Viemos 10, por base, apesulou no meia, prossegue com Formosa. Controle 1208. Aciona 5456 transponder. Pista no zero com curva direita, percussão, volumono, pressão leda, morte. Repete a 3010, por base, 3106, pode compor a sua. 208, Salvador, controle, 5456 transponder. 3895, procedimento correto, então se tiver acionamento. Teto Duna, desça para 4.000 pés, altímetro no 0.4. Voo 9250, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro no 0.4. Gente, então dá presente até a parte de pedágio na vertical, César Eco. Oi para a CEASA, antiga rotatória, está presente e desça para 1.000 pés. Confirme a altitude que está cruzando no momento. Gente, confirme posição no momento. Então, 3191, chame centro Recife, frequência no 28.35, alterno no 25.1. 3235, 5, libera a pista direita via Foxtrot, chame solo em 121.1. Via Fox 211, no 162. Correção, é 1219. 219.62. Agora 556, vai, Scott. Fala, Galeão, bom dia, gol. 1962. 1162, prossegue Alfa de Leste, posição no 0, parte 1. Alfa de Leste, 1-0, parte 1-92. Dia Corredores, reporte Paris. Azul 4082, confusão estabilizado. Ah, sim, estabilizado, azul 4082. Completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 98.95. Respeitado, sim, bom dia, seu parceiro. Quilo Papa Vitor, confirme a altitude que cruza. Gente. Saída São Bruno, Lida, Dóquilo. Via Pedro 44, após seguro, apenas número 857, Mouros. Controle 1208, aciona 5457, transponda. 231. Zero pouso autorizado. Teve pouso azul, 4083. É que eu chamo o controle agora, frequência 1208. É, 120.8, carro do Eco. Afirmo, só para informar, teremos um tráfego sentido contrário vindo do litoral norte para o corredor Interlagos, mantendo 1.500 pés, são Charlie 4, 310. Em Terra do Eco. A indicação do modo Alfa e nem o Charlie. Na verdade, não recebo nenhuma indicação do transponder. Negativo. Passe no quilo, desça para 4 mil pés, altímetro na 0.4. Telemia 200, desça para 2 mil pés, QNH1 na 0.4, autorizado a final do procedimento. ILS XR da pista na 0, reporte estabilizado. 200, Quilo Papa Vitor, confirme a altitude que cruza no momento. Gente, desça para 1 mil pés. Quilo Papa Vitor. Gente. Eu para o controle, Guardião 05. Gente, via litoral, reporte para o Suaçu, Guardião 05. Controle ao Zulueco. Terra Zulueco, prossiga para o controle. Terra Zulueco, prossiga para o controle. Região do pedágio, da primeira vez. Está na sua escuta permanente. Gente, Terra Zulueco. Obrigado. Guardião 01, prossiga para o controle. Guardião 01, prossiga para o controle. Zero, dessa via para 3 mil pés, altímetro no 0.14. Região 01, prossiga para o controle. Gente 01, mantendo o setor oeste de Veracruz, suba para o nível de voo 070, reporte para o lançamento. Turno direita via Foxtrot, chama o solo 21 decimal, 9. Se asa, antiga rotatória e altitude que cruza. Gente, reporte visual com campo, Zulu Papa Vitor e desce para o no meu pé. Juliette Golf informa que há um novo tráfego sobre a ilha, correção, sobre o aeródromo de Veracruz para lançamento, agora passando 2.500 pés em subida. Confirme, Golf Juliette Golf. frente. Kilo Papa Vitor, mantenha a proa de Seaja, deixa para o na mil pés, chame Torre Salvador, frequente 98, decimal 95. Meia 200, completa final, chame Torre, frequente 98, decimal 95. 295. Até a vertical do Seaja, provavelmente para a espera na vertical do Seaja. Nervoso da Avianca, na final aproximadamente a 6 mil cabeceiro no zero. Ok, está no momento de asa, já na vertical de asa. Torre, Oxanéia 6200, na pista. Xanel 6200, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento no 40 graus, 109, Aju Jotinho 104, tráfego à esquerda, Antialho 310, mantendo 1 mil pés no setor e espera visual naquele setor. Pouso autorizado, pista 10. 6200, livre pouso, pista 10. 16 após a passagem do Embraer Azul, retomada autorizada, pronto para o táxi. Avião 05, confirme posição. O avião 05 no Través Oeste. Través Oeste, Través Oeste de Vera Cruz em ascensão a 4.400 pés. O avião 05, confirme posição. Está mantendo 500 pés pelo litoral? Feito. Serra Golfiosa, dá pra gente faça 360 pela esquerda, mantendo no 1.500 pés, em Paripe, Serra Golfiosa. Gauna 0 no 4, autorizado a sinal do procedimento ILS X Rei da pistana 0, reposto estabilizado. No meu pé, em torno de 5 meses afastado, sinal pista 1 no 7. Continua a aproximação, aguarde a pistaria. Ok, paciente, do tráfego, nós vamos ver. Romeu Golf Vitor, está agora a 63 milhas nordeste de Salvador, serviço radar. Mantenha o nível de voo 100, voe para a posição ITAP para interceptar correção. Posição BONF para interceptar chegada BONF, altímetro 90 no 4, chame quando pronto para descida. Cinema 200, autorizado Alfa, reporte antes do trilhete. Alfa, chamada. Confirme posição. Fiz ao Zubalab. Gente, complete a curva pela esquerda em 360. Autorizado a final de pistão no 7, aguardando autorização para o pouso. Quilo Papa Vitor, tem o tráfego em contato visual aqui agora. Ok, autorização, tira para o avião. Aeronave para o controle. Thiago Fiocha informa que há um tráfego realizando espera sobre a rotatória, antiga rotatória Ceasa. É um Charlie 310. Mantenho na 1500 pés, Thiago Fiocha, reporte visual no campo. Guardião 01, informo que não há tráfego de conhecimento do controle a reportar no setor. Reporte para descida, Guardião 01. Paraquedistas fora, já iniciando o afastamento para descida, altitude tráfego. Gente, reporte passando 3.500 pés, 01. Confirma. Reporte cruzando 3.500 pés. Reportará 3.500. Controle 05, afaste do ator. Guardião 05, mantenha a proa do farol de Sapuã, chame a torre Salvador. Frequência no 8, decimal 95. 3895, proa de Sapuã, Guardião 05. Porto Moro, Guardião 305. Tiote, confirma visual com o campo? Aqui. Mantenha a proa de Ceasa, chame Torre Salvador, frequência 98 decimal 95, Serra Golfiosca. O hangar do Graé, Charlie 310, curta final pista 7, já compôs autorizado. Na presente, direto Graé. Frente do trato para o 107, autorizado cruzar final da 10, seguirá a parte do Graé, Guardião 05. Gol 9250 no solo 49, libere pista direita, chame o solo 1, 21, décimo 9. Direita 219, obrigado. Prepara subir a coral. Venha, bom dia. Pista 0, autorizado alinhar e decolar, vento 120 graus, 129. Golf Oscar está presente, autorizado aproximação direta para a final pista 7. Reporte curta final, Sierra Golf Oscar. 1-0, Tubase, acessou 1-6, conforme a rota do plano de voo. Transponder 5461, controle Salvador 120, decimal 8. André 745, cortejamento correto, repasse pronto para o pushback acionamento. Salva sanguíneo, Charlie mais 4, pista que decola. 3895, pista 1-0, autorizado alinhar e manter. Papatango, quilo Papavito, no solo 5-1, no táxi direito, pátio 5, estacionado, frequência livre. Transponder 5465, controle 120, decimal 8. Golf, Juliette, Golf, mantenha o nome de 500 pés, mantenha-se em regras de voo visual. E tem frequência livre para coordenação com os tráfegos locais. Atente ao tráfego informado anteriormente sobre o aeródromo de Vera Cruz, que está realizando vários lançamentos de paraquedistas. Juliette, ponte 05. Juliette, 05, obrigado. Decolado 5-1, chame o controle agora em 120, decimal 8. 208, bom, 5-5-6. Solo controlado, Guardião 05. Guardião 05, Solo 52, frequência livre. Controle, bom dia, Golo 556. Golo 556, contato radar, passar o nível de voo 360, após 2 mil pés, vou direto Leda. Leda, 360, Golo. Guardião 01, tem frequência livre. Chegou Fiquilo, completa final, chame torre. Frequência 98, decimal 95. Quilo, continua a aproximação, aguarde autorização para o pouso, informa um César 150, sinal curta, pista no 7, em torno de 2 milhas. Acerta, chegou o Quilo. TAM 3895, vento no 40 graus, 109, pista no 0, DE, colagem autorizada. Romeu Golf Victor, desça para o nível de voo 060, QNH 1014. Cinco, declaro 5-4, chame o controle agora em 1-2-0, desce 8. 3-0-8-7-3-8-9-5. Tá 3-8-9-5, contato radar, suba para o nível de voo 340, via saída São João 1. São João 1, possibilidade vai direto à posição São João? Após 2 mil pés, vou direto São João, 3-8-9-5. 2 mil, São João. Tango Oscar Golf Kilo, pista 10, vento 150 graus 109, pouso autorizado. Oscar Golf Kilo. Saiu uniforme Índia, Mike, papá, prossiga para o controle. E Alto está afastado de Salvador. Dex, o pátio é o da Bata, reporte pista livre. Essa distância de Salvador, o Índia, Mike Papá. Não recebo nenhuma indicação de transponder nesta radial e distância informada ao controle. Azul 4207 está livre das restrições de velocidade. Desça via para 2 mil pés, altímetro na 04. Autorizado a sinal do procedimento ILSX Rei da pista na 0, reporte estabilizado. Vamos lá, reportaria estabilizada no ILSX Rei, descendo via na vertical, livre só na velocidade. 4207 está ligado. Cruzamento correto. Vitor, reautorizado descida para o nível de voo 050, altímetro na 04. Tango Romeu Golf Victor, voe para a posição Pelo. Diga. Zero ano, suba para o nível de voo 070, recorte para lançamento. Tapa Tango, Oscar Golf Kilo, solo 57, libera a pista à direita, via táxi aí, Delta, me chame solo 121, decimal 9. Frequência livre, Sierra Golf Oscar. Deixa via para o nível de voo 050, altímetro na 04. Seu Golf Victor, desce para 4.000 pés, altímetro 10014. Mike Victor Alfa, prossiga para o controle. Passe nível de voo no 90, chame centro Recife, frequência no 28 decimal 35, alterno no 25 decimal 1. Confirma a primária? 128 decimal 35, secundário no 25 decimal 1. 2235 decimal 1, obrigado. Cabatango, isso após o Sali 402 Parque, está autorizado o táxi repassando a saída do baixo 3. Em reposição e altitude que mantém. Gente. Olá, firma, o senhor está agora, está autorizado, está passando a saída do baixo 3. CMA 356, confirme velocidade indicada. 2.350, CMA 356. Reduza para 2.509, CMA 356. Via Índia, consulte para a torre 118.95. Altimetro 1 0 não passa, não. E a Índia, posso estar na posição de 5, altimetro 1 0 não passa, não. Tá passando isso, terminar, que eu vou terminar na aeronave da Gol. Saí como número 2 para o ponto de espera da pista 1 0 via Pantin. Chamei torre 1 0 não, 8, 5, altimetro 1 0.